se preparem que ele voltou. Preparem suas emoções porque o show vai começar. Esse é o Cowboy, DJ Fábio, o F10 do Pará. Agora mais experiente, mais corajoso. E aí? Pronto pra dominar o animal. Ele chega fazendo a ruaça nos campos marajoara. Então aperta o Play F10. Manda ver. Vamos lá, Cowboy Fábio. Vamos! E aí, manda ver. Alô, Paragomina! Solteiro em Paragominas, põe a mãozinha pra cima que eu quero ver. Joga a mãozinha, quem gosta do búfalo, faz um chifrinho. E agora? Everybody's going to the party, have a real good time. E doida! E doida! E doida, e doida, e doida! Olá, Fábio! Vamos junto! O búfalo do Marajó. Obrigado realmente a todas as pessoas, as equipes, os fã-clubes, os nossos seguidores que, claro, já se encontram para curtir o nosso Búfalo do Marajó aqui, hoje, de volta no Dimensão em Paragomina. Deixa no escurinho e deixa no escurinho, Bruno Lima no escurinho. Quem é que tá solteiro aí? Dá um grito que eu quero ouvir. Tem alguém do Corinthians aí hoje? Tem? Tem alguém do Corinthians aí? Tem? Tem alguém do Palmeiras? Tem alguém do Vasco da Gama aí? Só um Juninho, pelo que eu tô vendo. Quem acredita que quarta-feira o Flamengo vai ser campeão? Dá um grito! Quem é do Flamengo? Dá um grito! Acende tudo, Bruno Lima, acende tudo! O Búfalo. Obrigado, meu grande parceiro Júnior Messão. Tá aqui com a gente, do latinho esquerdo do Búfalo. Ao lado esquerdo. Um abraço pra você, ele, Jorge Barão, toda a galera por ali, o Pablo e a primeiríssima dama. Obrigado de coração, todo mundo. Galera que vem de São Miguel. E aí, Totó? Só quero ver. Produtora TI Mídias. Soltei porque o I, mano. Bora, meu parceiro Chorão, tá por ali. Um abraço pra você também, Chorão, valeu. O Batatinha que gosta. Como é, Batatinha? Ela chama Midinha, vai. Dá som e se nasce o move aí, Boquinho! Libera! Um feliz aniversário também pra Cláudia Menção e todas as suas amigas que, claro, já se encontram aqui. Patrícia, Fabiola e a Kathleen. Um abraço e um beijo pra vocês, meninas! Romildo, Romildo! DJ Fábio tá de volta! agora pra comandar a evolução. Esse é o F10 que faz a festa e agita o povão. DJ Fábio voltou! Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa lá, pode... Olha o Vitor Show, o Rogério Show, aqui! Aqui! Um abraço! A evolução! E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Tirinha! Pode falar. E eu cheguei com tudo, cheguei quebrando tudo. Pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som. A recalcada pira, Falciane conspira. Pra despertar inveja alheia, eu tenho dom. Se não gosta, sente o búfalo do Marajó. Meu amigo Timbu da GDC está aqui com a gente. Um abraço! Vai sair de casa pra causar. E o animal? Cheguei, cheguei chegando. Tô bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa lá, pode falar que eu cheguei. Falou para a Gomina! Tatão, tão linda que esse rabetão. Tô chorando. Linda que esse bundão. Cai rabetão, tão, tão, tão, tão no chão. Cai rabetão, tão, tão, tão, tão, tão no chão. Cai rabetão, tão, tão, tão, tão no chão. Cai rabetão, tão, tão, tão, tão, tão no chão. Eu vou fazer uma cena. Hoje eu quero ver ela. Só pra te ver, fica pela. Ê, rapá. Família dos alterados, alô nego da TX também, valeu! Dança pelada, vai rabetão, tão, tão, tão, tão no chão, vai rabetão, tão, tão, tão, tão, tão, vai. Peraí, peraí, como é que vai ser hoje? Open, tchaca, vai, open, tchaca, oi, open. Quem é que tá solteiro, põe a mãozinha pra cima que eu quero ver. Só quem tá solteiro, põe a mãozinha pra cima. Mãozinha pra cima, balança. Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. O homem que gosta de mulher dá um grito bem alto aí. Hoje vai ser assim. Vai ser assim. Rapaz. Op. É ambria. Analfabeta, vamos ensinar inglês pras pepeca analfabeta, vai, open, tcheca, vai, open, tcheca, vai, open, tcheca. Pra quem não sabe inglês, open, tcheca é abre, você sabe o que é? Yuri Martins, bora! DJ Fábio. O F10 do Pará. Vai ser assim hoje. Você vai sentar por cima. E o F10 vai te pegar. Tu pediu agora, toma. Não adianta tu voltar, menina. Agora você vai sentar. Tô tapinha na potranca. O bumbum ela balança. E Yuri chama de malandro. Como é que é? Tô tapinha na potranca. E com o bumbum ela balança. E Yuri chama de malandra. Ela vai se apaixonar. Vai, vai. Agora para Gominas! Vai sentar! Vitinho, Fábio! Vivezinhos mal falados com a gente! O Mortadela do Gueto! Vai sentar! Vai sentar! Juninho Consagrado, direto de Mãe do Rio! Um abraço pra você! E Kelme do Bacinho tá aqui com a gente! E com o bumbum ela balança e Yuri chama de malandra. Ela vai se apaixonar. Vai, vai. E agora ela vai. Agora vai sentar. Daqui a pouquinho tem chifrada GDC. Cansei de te dar valor. Falei, tchau e benção, amor. O quê? Porque na madruga ali colei. Lá me sucumbi, se me verem lá, aí não vai prestar, que elas vão pedir. E eu não vou negar, eu não vou negar, eu não vou negar. Só quero saber. Que essa garota fez comigo? Tirou as algemas do... Josi, Robson, o Mike, o doido do Jardel aqui com a gente. Um abraço pra vocês também, valeu! Depois do rolê. Que essa garota fez comigo? E tirou as algemas do bandido. E as danada vai, vai mexer na ré. Que o resumo é depois do rolê. Só pelo beat já dava pra saber, né? DJ LK. Beat autenticado. Aí. Olha o animal em Paragomino! O Búfalo do Marajó! 3, 2, 1, vai! The Best DJ Fábio. Vamos lá, Cowboy Fábio! Arrepia e manda ver! Hoje não tô bom, vou serra bundão, joga tudo em... Galera de Mãe do Rio tá ali também, valeu! Concentra e senta. E aí, Léo, da oi! Um abraço! Bora, Léo, bora, Léo, bora, Léo! Não me abandona, viu? Joga a câmera linda. Menina louca, vou chamando suas amigas. Vai, senta rabetânia, ó. Kika rabetilda. Kika! Senta rabetânia, ó. Kika rabetilda, vai. Senta rabetânia, ó. Kika rabetilda. Menina louca, vou chamando suas amigas. Vai, senta rabetânia, ó. Kika rabetilda, vai. Senta rabetânia, ó. Kika rabetilda, vai. Rabetânia, ó. E solta, de solta de ram, vai, vai. Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana. E quando a gente briga e que vê que mais... Começou a ficar bonito, batatinha! Tudo aqui pra cama. Jorge Barão, o Pablo e a primeira dama, vai! Pra você acreditar. Barulhão! Um cara bacana. E quando a gente briga e que vê que mais se ama, não esquece logo isso e vem com tudo aqui. Tu é doida? Cama. Por isso que me ama. Quem sabe canta? Sou esse cara que você está vendo. Tanto, mas você sabe que eu sou foda na cama. O mosquitão, ele dorme pra caramba. Amor, sou esse cara que você está vendo. Sou problemático, um pouco ciúme. Bora, mosquitão! Mas você sabe que eu sou foda na cama. Rapaz, entrega, mosquitão, já está aqui com a gente. Você é nosso amigo de longas datas. Um abraço pra você, meu brother, valeu mesmo. Tu sabe que é nós. Sempre e sempre, viu, mosquitão? Vamos lá, que é Búfalo! A gente brigou. Os primeiros dias que são foda que bate saudade, a gente só chama. Mas esbarrei com uma amiga. Olha o tio Lolo! A mulher gostosa. Esse é parceiro, pela guarda. Um abraço! E ela vai se vingar. Ali vou. Então joga. Então joga. Mostra pro tio Lolo como tá em Paragomina. Isso aqui, mostra aí, mostra aí. Então joga, vai, mozão. Joga o popô na piroca. Então joga, então joga. Joga o popô na piroca. Então joga, então joga. Joga o popô na piroca. Solteiro, põe a mãozinha pra cima que eu quero ver. Só quem tá solteiro, joga a mãozinha. Só quem tá solteiro, joga a mãozinha. Quem não tem hora pra chegar em casa e dar um grito, ó. Quem não tem hora pra chegar em casa, deixa só a mãozinha direita pra cima. Mãozinha direita pra cima. E faz o chifrinho, e faz o chifrinho. Gira, gira, gira, gira, gira. Tudo, tudo, tudo. O F10 do Pará. DJ Fábio. DJ Fábio. Você já tá querendo e eu também. Mas é cheio de história de porém. Viro covarde, tô com vontade. Mas você... Olha a hamburgueria do tio Lala, Lula, é senhor! Você não vem. Vou passar contigo aí. Não, não vou te esperar. Tô cheia de opção. Eu não sou mulher de aturar. Você não me encara assim. Vou jogar. Vou jogar tudo na tua. Alô, Patrick, tá aqui com a gente. Um abraço! Ticas, vamos bailar. Ei, ei, ei, ei, ei, ei. Bora detonando! Novo movimento, novo movimento para as ticas. E aí, para Gominas, agora! Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. Calma, mosquitão, calma. Esquerda. Novinha do Popo Grande, quantos anos você tem? Eita, novinha! Tu tá rebolando? Ah, mosquitão, deixa pra lá. Tu tá rebolando bem? Eita, novinha, tu... Cadê o Fábio Pop, rapaz? Cadê ele? Claro que te chamo, desafio foi lançado. Pra aquela que vai em cima, pra aquela que vai embaixo. Vai embaixo, vai embaixo. Aí embaixo, vai embaixo, vai embaixo! Pra aquela que vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo. Olha a menina. Ah, não faz isso. Esse é seu momento e faz o que eu tô te pedindo. Aí embaixo hoje. Esse é seu momento e faz o que eu tô te pedindo. Vai contraindo. Quero ver se vai até embaixo agora. Vai contraindo. Devagar, devagar, devagar. Bunda, bunda, bunda. Ai, papai, desse jeito o coração não aguenta. Contraindo, contraindo, vai contraindo. Contraindo, pai, pai, pai, pai. Olha o Gerlando da GD Panda aqui com a gente. Linha 007 já tá na área. Eita baixinha, tu tá. Eita baixinha, tu tá. Eita baixinha, tu tá. Agora que eu quero ver se você se garante. Novinhas, bota a mão direita na cabeça. Bota a esquerda também. Agora. Calma, Jorge Barão. Desce. Desce. Júnior. Desce. Vai. Vai no chão, novinha. Humildo. Vai no chão, novinha. Vai no chão, novinha. Vai no chão, novinha. Novinha vai no chão, novinha vai no chão. E a novinha vai no chão, vai, vai, vai, vai. Novinha vai no chão, novinha. Rafael Cassiano, Darlan, já por aqui, viu, gente? Chão, chão, chão. Daqui a pouco vão assumir o bumbum. Falou, falou, falou. Embaixo, embaixo. Embaixo, embaixo. Em cima, em cima, em cima. Daqui a pouquinho tem búfalo do Marajó. Vai, vai. Lá em Braço Verde. Cadê é, Braço Verde. Cadê município. De Fernandes Belo, na verdade é Fernandes Belo. Lá no Viseu, viu, Matatia? Domingo! O aniversário do DJ Darlan e do DJ Jefferson do Robson. Barracão do Bobi. Sábado, dia 16. Lá no Monchu. Domingo, 17. Lá no Ibirapuera e Coracinho, Matatina que gosta. Vai no chão, novinha, vai. Vai no chão. Bundinha, vai. Vai no chão, novinha, vai. Empina a bundinha. Novinha vai no chão. Novinha vai no chão. Novinha vai, vai, vai, vai, vai. Chão, novinha vai no chão. Novinha vai no chão. Novinha vai no chão, chão, chão, chão, chão, chão. Falo do Marajó evolução. Abra seus olhos pra ver e viver a emoção. Alô, Paragominas! Você. tá de volta, agora pra comandar a evolução. Esse é o F10 que faz a festa e agita o povão. Quem é que tá solteiro e para com Minas, põe a mãozinha pra cima. Se tiver alguém do Clube do Remo, põe a mãozinha pra cima que eu quero ver. Alguém do Paysandu, põe a mãozinha pra cima. Alguém do Paragominas, põe a mãozinha pra cima. Quem é que não tem hora pra chegar em casa, joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha, só quem tá solteiro. Só quem é sincero, só quem tá solteiro. Só quem é sincero. Um, dois, um, dois, três, já. Mãozinha pra cima e grita, hey! Aqui o F10 contagia. Isso. Não adivinha, DJ Fábio vai pra cima e arrepia F10. Só pra que seja não. Sube, sube, sube o mic. Que vamos, que vamos, que vamos pra la odeira. Bota na pressão, Fábio. Check, check, check, check, check, check, check, check, check. Sentar por cima da F10, já te pega. Tu pediu agora, toma. Não adianta tu voltar, menina. Como é que é? Para com Minas, Minas, Minas. Na potranca do bumbum, ela balança e o chama de malandra. Ela vai se apaixonar. Tô tapinha na potranca, tô tapinha na potranca. Tô tapinha, tô tapinha. Tô tapinha na potranca, tô tapinha na potranca. Tô tapinha na potranca, tô tapinha na potranca. E da tapinha, da tapinha, da tapinha, da tapinha. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha na potranca, tapinha, potranca, tapinha, potranca, tapinha, potranca, tapinha, potranca, tapinha. Joga a mãozinha, dá-lhe essa tapinha. Joga a mãozinha, dá-lhe essa tapinha. E dá-lhe essa tapinha, e dá-lhe a tapinha. E dá-lhe a tapinha, dá-lhe a tapinha. Quem não tem hora pra chegar em casa, põe a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha, joga a mãozinha. E bate, e bate. 3, 2, 1, vai. Vai, vai. Quem é do Flamengo dá um grito. Quem sabe canta, vai. Janaína, equipe rock aqui! 007 direto de Belém! Quando sair de você, não vou lembrar, você é a página virada. Domingo no quintal da 07. O Ratinho, o Gabrielzinho, no quintal dele sumir. Alô Pompiro, aniversário do Darlan! 24 anos do Darlan! Já chegando nos 30. O aniversário dele do Jefferson. Como é que é? O que me fez chorar? Pablo Gedepan, Railson. O que me fez chorar? Para nossa equipe. Tá todo mundo. O que me fez chorar? Viviane Batidão. DJ Betinho e Isabelle. Se tiver mulher sincera, põe mãozinha pra cima que eu quero ver. Os homens que gostam de mulheres, levanta tudo! Bora, GD7, segura aí! Olha o motor Romildo direto de São Miguel! Tinha um curió! Alô, Olhão! Era pouco, sempre queria. E as meninas submissão ali, ó, só na mão. Me tratava mal, me traía. E eu dizendo a todos da minha maravilha. Na mesa. Onde vai ficar? Que de você não quer. É ao vivo! Produtora TI Mídias. Postos que eu não dou moral. Tá por cima, sou melhor que você. Gira mais uma, gira, gira, gira, gira, vai, vai, vai, vai, vai. Luciano e equipe Goiote, sempre no animal, um abraço! Queria te dar o sol, sai a primavera. Mas você brincou comigo com o que eu sonhava. Eu te dava tudo e não me dava nada. E não? Não me dava nada. Agora siga seu caminho e pare com seu jogo. Você mentia na minha cara e eu sentia nojo. Thiago do Poder com a gente! Era uma farsa. Era um... Bora, Adriano! Eu dizia te amo, você dizia eu quero. Construir contigo uma vida inteira, prometo te amar. Quem é sincero, quem nunca traiu, vai cantar bem alto agora! Isso! Bem alto! Tudo que me fala. E ainda estou te amando. O Búfalo do... Yes. Eu me apaixonei, já não posso esconder. Como é que é? Sei que ele já tinha outra mulher. O que posso fazer? Ouça, amiga, se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer. Não dá. DJ Fábio. Esse homem pode até ter outra mulher, mas ele ama você. Me fale mais dessa paixão. Não me obrigue isso, não. Porque é tão difícil assim. Me diz. Isso, amiganta, vai! Não dá. Eu amo a mulher. Ah, sei que dói. É só traição. Não dá. Eu amo o mesmo homem que ela. E ela é minha melhor amiga. Bora, meu parceiro Adriano do Rubi, tá aqui com a gente. O Adriano do Rubi, mas hoje ele é o quê? O Búfalo do Marajó. O Vitinho, o Fábio Oliver, vizinhos mal falados, Botana Romildo, um abraço, Isabelle, proprietária aí do Balneário, daqui com a gente. DJ Rafael Cassiano, olha só como o povo de Paragominas, eles são confiantes, olha só como eles acreditam, Rafinha. Quem é flamenguista de coração de verdade, põe a mãozinha pra cima que eu quero ver. Quem acredita que quarta-feira no Maracanã o Flamengo vai meter 3-0 no Independente, põe a mãozinha pra cima. Quem acredita que o Flamengo vai levar o farelo quarta-feira, dá um grito aí. Isso tudo aí é secador, viu, Rafael? Mas quem é do Flamengo, põe a mãozinha pra cima. A galera do Flamengo bate na palma da mão. Na palma da mão, na palma. No 3, no 2, no 1, valendo. E agora? Está difícil te entender. Brincas com o meu corpo. Minha paixão e ganhei só ilusão. Fui um tremendo isso, Maicon doido do Ismael. Olha a galera do Chá de Hernanja. E aí, Vassoura? Baby, eu cansei. E sabe canta bem, vai. Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Vou tirar o pé dessa relação. Pensei que me amavas, mas na real é só atração. DJ Fábio. DJ, isso não é legal. Rafael Cassiano. DJ, isso não é legal. Tô passando mal. De madrugada, passo mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. Tô passando mal. E aí, Júnior Missão? Tô passando mal. 007 aqui, Cassiano! Ao lado esquerdo. Meninas! Vamos colocar no 12, DJ. Bora endoidar. Só quem tá solteiro põe pra cima. De Paragomina e joga a mãozinha pra cima. Joga pra cima. A fim de se envolver, só tem 17 anos. O que vai acontecer? Hoje vai dar, será? Vai dar PT. Vai ou não vai? Na festa do Búfalo, ela gosta de doida. Vai dar PT. É na festa do Búfalo, ela gosta de doida. Alô, Melri! Ela chegou na festa, no clima ostentação. É a tal da bandidona, que só coça pros ladrão. Que só coça. Tomando uísque, tira selfie com as amigas. Dá um close nas bandidas. Que hoje elas estão pro crime. É DJ Melri, um exemplo de DJ. Quem é sincero de verdade, põe a mãozinha pra cima que eu quero ver. Joga mãozinha, só quem é sincero vai jogando. Espere só um pouco, eu sou nova, mas eu vou crescer. Eu quero namorar com você. Eu sonho no momento e esse dia vai chegar. E o meu amor por ti vou declarar. Espera só um pouco, eu sou nova, mas eu vou crescer. Eu quero namorar com você. Eu sonho no momento e esse dia vai chegar. E o meu amor por ti vou declarar. Lá vem mais uma. Olha o animal detonando. Quem sabe um dia eu faço uma canção que me conforte por não ter você aqui. Uma melodia que traz você pra mim, como em sonhos que eu tenho com você. Do, ré ou mi, a nota não sei dizer, que represente a força dessa paixão. E agora? Penso. Quem sabe canta? Lá vai mais uma! Eu adoro quando toca em mim, oh, e a forma que me faz sorrir, oh, seu beijo doce me faz pirar por ti. Eu fiz tudo por você. Rogério Show, Vitor Show, Doutor Rui. Quando acordei e você não estava, bateu a saudade, a vontade de gritar. Quero sonhar de novo. Quem sabe quem tá solteiro canta. Vai escapar. E aí? Cuidado com o búfalo do Marajó. Cuidado com o búfalo do Marajó. Cuidado com o búfalo do Marajó. Cuidado com o búfalo do Marajó. Cuidado com o búfalo do Marajó. Cuidado com o búfalo do Marajó. Joga a mão pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Essa tem que sair no CD ao vivo. The best DJ Fábio takes your imagination to the limit. Olha a moral! Produtora TI Mídias. E aí? chorando só de pensar. Se você se for, bora, Jorge, bora, Jorge! Dá de boa! E aí, Hanna? Tá aqui com a gente? Ficar distante de ti. Ela disse: F10. É gostoso fazer amor contigo. Sentir teu corpo quente a me aquecer. Em Paragominas, elas vão tocar. E o quê? São as máquinas autônomas. Daqui a pouquinho tem Rafael Gaciano! Carreta pressionante. Rafael já tá na área, o Darlan também. Tá todo mundo! Com o DJ Milk, o Mega DJ. Olha ele aí, Juninho! Pra você dançar assim. Vai lá do grupo Cine na Lata. O Marcelo, o Kaká, da Rádio Jara NFM, Fabrício, da Promissão 29, um abraço! É tabaco! O Búfalo do Marajó. Bora, GDC! Não está sendo fácil, tá difícil não chorar, quando vejo nossas fotos no meu celular. O Batata tá de volta, viu, tabaco? Ele e o DJ Fábio. Eu só penso em nós. Gelan, GDP! Diga agora, pra sempre. Estou só. Vem me ver. Bora, União! O Mosquitão, o Júnior, as meninas do Dimensão por ali. Um abraço! Só depende. Só depende dela. Quem é que tá feliz com a mãozinha pra cima que eu quero ver? Só quem tá feliz com a mãozinha pra cima. Quer de Paragominas e joga as duas mãozinhas em cima. Deixa as duas mãozinhas em cima, quer de Paragominas. Balança pro lado, pro outro, pro lado e pro outro. Meu celular, maneirei na bebida, mudei meu status de vez, é pra gente ficar. Rafael Cassiano já se preparando, já chega e assume. Canta, espero que você também mude por nós, é pra gente ficar. DJ Nielson e a primeira dama, Ana Alice. Se é pra gente ficar, vou ficar com você e abrir mão de tudo. Segura na minha mão, vamos mostrar pro mundo que a gente tá junto. Não é só porque o beijo tá certo, não é só porque a pele arrepia. É porque... Ei, GDC, eu tô descendo aí contigo já já. Cima sabia, nunca foi sorte. Bora, Júnior! De se encontrar, já achei tudo em você. Não preciso mais procurar. Não é só porque o beijo tá certo, não é só porque a pele arrepia. É porque a gente se completa. E até em mídia! Alô, Karina, chega junto aqui. Abidinho, alô, Karina, aqui no Búfalo. O Pablo, Jorge Barão, o Gerlão, tá todo mundo. Há 10 minutos que eu não te vejo. O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos. Yandi, é isso. Tá aqui com a gente, valeu. Não te dei, a saudade é culanda. Calma, chorão, não vai começar, pelo amor de Deus. Eu tô ficando louco só de imaginar. E o quê? E já pensou? O ar-condicionado no 15 e a gente suando. A TV no volume mais alto e a gente se amando. O que é que cê tá esperando? E já pensou? Já pensou? O ar-condicionado no 15 e a gente suando. A TV no volume mais alto e a gente se amando. O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano. Rafael Cassiano já se preparando, já ele assume. Hoje é o dia que vai mudar a minha vida. Tô no altar e já vai começar. Será, bicho? Violino tocando, a noiva do lado, coração acelerado, aliança chegou, igreja lotada. O padre perguntou: tem alguém com pressa? União aqui presente. Fale agora o cálice pra sempre. Eu olhei pra trás, meus amigos. Alô, tio Willer, chega junto, rapidinho, Willer! Rapidinho! Ainda bem, caí da cama com o celular tocando. Sonhei que tava me casando e acordei no desespero. Vida de casada é boa, só perde pra te solteiro. Solteiro, sonhei que tava me casando e acordei no desespero. Vida de casada é boa, só pede pra de solteiro. A vida de casada é boa, só pede pra de solteiro. É o novo búfalo do Marajó, evolução. Abra seus olhos pra ver e viver a emoção. A maior qualidade em CDs ao vivo do estado do Pará é com Thiago Sampaio do Estúdio TS Produções.